Obrigado, meu parceiro, Valninja. Obrigado, meu parceiro, Jorginho. É uma satisfação enorme estar aqui hoje cantando os parabéns de 22 anos, aí o aniversário de 22 anos dessa casa que com certeza é referência aqui na Ilha do Marajó, aqui em Breves. E a gente vai começar o show assim, ó. Vamos começar então, garoto. Ladies and gentlemen, all are welcome to the new Super Pop Live. We are here battling the past, the present and the future to celebrate live Frogo music, Super Pop Live, música, tecnologia, emoção. Profissionalismo, referência, criatividade. E a gente tá na área! E muito mais agora! E pra comandar o show live. Maestro Davidson! Agora! The best DJ Davidson in the new set live. Vamos juntos! Só quem tá feliz, bota o bracinho pra cima pra gente começar legal. Só quem vai curtir o Círio de Nazaré, bota a mãozinha pra cima aí que eu quero ver. Quem tá muito feliz, quem tem muita fé, bota o bracinho direito pra cima. Nós estamos aí na Semana do Círio, na verdade, o mês do Círio. E eu fico muito feliz de estar aqui com vocês fazendo essa grande onda, viu? Só quem tem fé na Nossa Senhora de Nazaré, bota o bracinho pra cima. Joga a mãozinha pro lado. E a gente vai começar mais uma. E dessa feita, na Big Mug. Quem vai curtir o Círio em Belém do Pará, bota a mãozinha pra cima aí. Só quem tem fé, bota a mãozinha pra cima. Bora começar então. Assim. Um dia você vai ligar, um dia vai me procurar, um dia você vai saber, vai entender. Quem sabe canta, vai. E quem tá solteiro vai jogando a mãozinha pra cima, quem tá feliz também. Os jovens do bebê. Bora começando! É o Big! E quem tá solteiro vai jogando a mãozinha pra cima. Quem tá solteiro, quem tá feliz, quem tá curtindo a vida hoje aqui na Big Burg, bota pra cima, que vai começar agora! É o Pop Live. Joga pra cima, mãozinha, lá em cima. É o Pop Live. Um, dois, três, vai! Bota na pressão, meu pop. Bota na pressão, meu pop. Bota na pressão, maestro. Bota na pressão, maestro. Bota na pressão, meu pop. Quem sabe canta assim, vai! Isso! Ai, só vinha funcional, ela fica demais. E quem tá solteiro vai batendo na palminha da mão, palminha da mão, palminha da mão, palminha da mão, palminha, palminha, palminha. E agora? É o MC Dourado. DJ Davidson, como? Novinha fica louca, começa a rebolar, mexendo gostosinho pra galera. Então vai! É o Eric Juninho, é David Cilandinho, mulheres solteira é o. Obrigado com todo carinho, meu parceiro Jorginho! Toda a diretoria aqui da Big Bug, meu amigo Michael, também DJ Valinja! Obrigado pelo carinho, pela recepção! Pelo convite! Bora pra cima, maestro! É assim! Empurra que ela gosta. Roça, roça, faço nela que ela gosta. Roça, faço nela que ela gosta. E quem vai chegar em casa muito chapado hoje, bota a mãozinha pra cima, bota a mãozinha pra cima. E cabeçada aqui. Sabe, canta, canta, canta, canta, vai! Dói, né? Dói, né? Alguém que nos engana, dói, né? A gente quebra a cara e a dor machuca o coração. Dói, né? Quando a gente gosta, dói, né? E o outro não se importa, pois, né? Obrigado com todo carinho também, meu parceirão! DJ Ricardo! Dói. O cara que me recebeu muito bem aqui na sua cidade. Obrigado, viu, Ricardo, pelo carinho, maninho! Coração. Tamo junto sempre, garoto! DJ Davidson. E ela não quer nem saber. Fica e borda com tudo. E agora? Acho que disco sem querer. É o aniversário da Big! Dale, Davidson! Se você me ama, vou te amar além. Mas se mentir pra mim, vou te enganar também. E aí, canta que eu quero ouvir, vai! Fazer qualquer besteira. Não sou vingativa, não. Não é que eu queira devolver a traição. Quem sabe um dia eu posso até te perdoar. Mas vou ficar com quem só pra me... Dói ou não dói? Dói ou não dói? Era assim, ó. Dói, né? Quando a gente ama, dói, né? Alguém que não se engana, dói, né? A gente quebra a cara e a dor machuca o coração. Dói, né? Dói, né? Dói, né? Mas será que tem alguém do Pai Sandu aí? A torcida do Bicola vai jogando a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Bate na palminha da mão, palminha da mão, palminha da mão. E canta comigo assim, ó. Uma lista branca, outra lista azul. E aí? E a torcida do Leão tá na área. Só quem torce pro Leão Azul vai jogando essa mãozinha lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima. E canta comigo assim, ó. Remo, Remo, vai pra cima. Vai virar, vai virar, vai virar. Davidson, Davidson, DJ Davidson, maestro. Toda a equipe Caçafarra também aqui com a gente, mandando ver. Muito obrigado, Caçafarra. Olha aqui a galera pirando o cabeção, garoto. Quando os mano bota, bota, bota, bota, tira, tira, bota, bota, tira, tira, bota, tira, bota, bota, tira, tira, tira, tira, tira, olha aquecimento, aquecimento. Tchau, tchau. Nosso amigo pescador Naldo tá aqui com a gente, um homem da dourada gigantesca, papai. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, amigo. DJ Ricardo, o Alex da equipe Esporca também. E quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, pra cima. Quem souber, pode cantar essa aqui que eu quero ver, vai. Um, dois, três. você gritar, ligar, o que fazer? É o fim, não dá mais, onde o nosso amor se esconde. Aí estou Lima também, caralho! Aqui estou pensando em ti, no quarto sinto tanto frio. Eu me apaixonei, será que vou te esquecer? E agora quem está brigando? Eu vou insistir. Um ataque sonoro dizer tudo que eu sinto por você. Com DJ Alessandro Duarte. Por não ter você aqui, uma melodia que traz você pra mim, como em sonhos que eu tenho com... Quem que vai saber quem é essa minha aqui com a gente? Ouvir a nota, não sei dizer. Quem sabe canta, vai, vai. Que represente a força dessa paixão. Então, meu anjo do amor, meu super-herói, que nunca viveu o amor. No refrão quero ouvir todo mundo. Se você achar essa canção que me leve a você, te peço cuide bem de mim e não deixe eu fugir. É assim que a galera gosta, maestro. Nosso parceirão Abraão Gouveia também, dos Patifes aqui na área. Condição, estourei logo o Xandão. É de lei botar na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Não resiste, eu tenho surto. O que essa gata viu, hein? E agora? Fala de prata, o som de abaite. DJ Davidson. Daniel é quem comanda. É o Pop Live na nave, com o corpinho bem suave. Vem com nós curtir o baile, é as balete que comanda. Nossa amiga Irlanda. Solina, e também a gente fana aqui com a gente. Beijão pra vocês, meninas. Valeu de coração. Pega a equipe, rasga dinheiro. Vamos me dá só um pouquinho, meu. Menina, sou da bolete no clima. Linda, sensual do jeito. Quero só sei daí. Sou linda, menina que chega roubando a cena. Calcada tá de olho e a bolete não esquenta. Viviane, é assim. Joga a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Quando... E o quê? De todas as formas. Eu não quero criar esperança. Obrigado com todo carinho também. A cantora Jaqueline Facela tá marcando presença aqui com a gente na Big. Obrigado, Jaqueline. O Alex e o Ayrton e a equipe Espoca. O que você queria? Vale meu parceiro DJ Ricardo! Tá aqui no ladinho, Ricardo de Breves! Meu coração não quer deixar. O Pompeu, Fabiano, João Henrique e a galera da Vila da Barca fazendo e marcando presença aqui com a gente. Como é que eu posso ser feliz se você não está aqui? Paysandu vai subir, bota a mãozinha em cima, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, e a torcida do Leão tá aí, não tá? Essa torcida que nunca desiste do Leão, bota pra cima e bate na veia. É pop, é pop na veia, sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Egito! você também com a gente, maninho. Segunda-feira. Que papo é esse? O pop toca com... DJ Robson do Super São Paulo. A gente vai fazer diferente. A torcida do Paysandu vai mandar pra bem longe a torcida do Leão. Agora, agora, agora. Agora a torcida do Leão mordida com a galera do Papão vai mandar pra bem longe. Assim. Aqui com a gente, botando pressão também. E quem tá solteiro vai jogando essa mãozinha lá em cima, lá em cima, lá em cima. Do curtir, pra galera viajar, pra galera relembrar. Do amor que existiu, não há nada mais. Nosso amigo Joel, ele, o Fabiano e toda a galera do Palmeiras Breves aqui na área, garoto. Juntos sonhamos, juntos está. Não tinha o direito, mas vou aceitar. Se daqui pra frente. Pega os moleque top live na área, não acredito. Galera rompendo fronteiras, garoto. DJ Davis, Davidson, maestro. O maestro Davidson! Cale Davidson! Deixa comigo, garoto! E como no sonho eu te conheci, com a voz suave veio até a mim. Jeito sedutor, já me conquistou. Vai de Wolf também daqui na área. Eu só me lembrei do Mortal Kombat agora. Ayrton Lima tá aqui na área com a gente, mandando ver, garoto. Paquerar, comer camarão, nas férias, amor e paixão, no melhor do festival. É um festival do camarão. Banda 007. Com G, você tá legal? Mas eu tinha. E a galera do rock também, o Alessandro, o Gustavo, o Roberto, o Antônio. a gente na área. Mas quase enlouqueci. Maestro, DJ Davidson, virando as batidas, e você não para de dançar, dançar, dançar. Só quem vai chegar em casa muito chapado hoje, bota a mãozinha pra cima, quem não tem hora pra chegar em casa hoje, faz barulho, é... Torcida do Leão responde assim com a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima. Vem, periquita! Vem, vem, periquita, vem! Olha o funk! Mano Pereira manda, mano Pereira manda, você desce, mano manda, você quica. Vem! Vem, periquita, vem, vem, periquita! Vem, vem, periquita. Vai desse jeito gostoso, mulher. Vem rebolando na piscina. DJ Davidson. DJ Davidson. Vem, periquita. Vem, vem, periquita. Vai desse jeito gostoso, mulher. Vai desse jeito gostoso, menina. Quando tô... Olha meu parceiro, DJ Vidunga Digital. Tá aqui com a gente mandando ver. Obrigado, Vidunga. Vai desse jeito. Parabenizando a Big Mug também, garoto. Já era, vai, entra na voz. Entra no clima. Vai desse jeito gostoso, mulher. Faz desse jeito gostoso, menina. Quando toca essa no baile, já era. Lá entra na vibe, entra no clima. Faz desse jeito gostoso, mulher. Faz desse jeito gostoso, menino. Quando toca essa no baile, já era. Lá entra na vibe, entra no clima. Quando o Pedrinho manda, quando o Pedrinho manda, você desce. Quando manda, você quica. Vem, vem, periquita. Vem, vem, periquita. Olha o periquita. Vem, periquita. Vem, vem, periquita. Faz desse jeito gostoso, mulher. Eu vou pedir, hein? A pedido, a pedido, a pedido do DJ. Eu vou pedir, hein? Ô DJ. Ô DJ. Bora! Bota essas mulher tarada tudo. Rebola agora! Descer do chão, descer do chão, descer do chão, descer do chão, descer do chão, descer do chão. Desce que desce, que desce, que desce! Chão. O DJ aqui do baile vai mandar pra tu quicar. Quica com a pica, com a pica, com a bunda. Quica com a bunda, quica com a bunda. Quica com a pica, com a pica, com a bunda. Quica com a bunda, quica com a bunda. Quica com a pica, com a pica, com a bunda. Quica com a bunda, quica com a bunda. A pedido do DJ eu vou quicar. Quica, quica, quica, quica, quica, quica. Quica com a bunda, com a bunda, com a bunda, com a bunda, com a bunda. Eu vou quicar. Quica com a bunda, com a bunda, com a bunda. A pedido do DJ. Olha o popzinho! Na popzinha ele pina um bombom. Alô, DJ Ricardo! Na popzinha! Aqui na área com a gente, no ladinho! Abraço do seu brother! Davidson! Na popzinha ele pina um bombom. DJ Davidson! Na popzinha ele pina um bombom. E agora, e agora, e agora? Geral, com a mão pra cima, joga a mão pra cima. Quem tá solteiro, vai! Tá solteiro e quem quer curtir a... Joga, joga, joga! Com a mão pra cima, joga, joga! A mão pra cima, e joga, joga! Quem tá solteiro e quem quer curtir a vida. Nossos moleque top live também aqui na área. Alô, meus moleque top. Ninho Live. Ela live. Isso. É live, ela live. Que não quer compromisso, quer aventura, quer curtir a vida. Teve balada, ela gosta disso. Nosso amigo particular, professor Nildo. Quando também tá aqui com a gente mandando vir. Alô, Nildo. Ela desce, e quando solta o funk, ela desce. Ela desce, fala que a querida entra no clima. Solteiro e quem quer curtir a vida. Com a mão pra cima, com a mão pra cima, a mão pra cima, a mão pra cima. Vai, quem tá solteiro e quem quer curtir a vida. Tem momento. A pegada é a seguinte, galera. Não pode ficar parado e não pode ficar quietinho. É assim, ó. É assim, ó. Não tem preconceito, o baile todo tá empolgado. Levanta a mão e grita quem tem amigo viado. Só não vai apontar pro cara, tá bom? E grita quem tem amigo. É que biscaça, farra também aqui com a gente. Alô, caça farra, bora pra cima. Vou mandar um papo reto, isso é papo de futuro. Levanta a mão e grita quem tem amigo chifrudo. Vixe Maria. Eita, meu Deus do céu. E grita quem tem amigo chifrudo. Não aponta pro cara, pelo amor de Deus. O bagulho aqui é sério. A parada é louca. DJ Davidson. O bom tá mandando, a pegada é louca, hein? Mas o bagulho aqui é sério. E vê se para de gracinha. Dá um grito no baile, quem tem amiga galinha. Isso não tem. Levanta a mão no baile. Orilmar Leite! Aqui com a gente, obrigado, Orilmar. Você, o Marquinho Azevedo também, garoto. Aqui é o nosso baile funk. Se liga, o papo é maneiro. E agora? Levanta a mão e grita. Só quem tá sem dinheiro. Aqui tá todo mundo estribado. Levanta a mão e grita a mão e grita a mão e grita a mão, tá, mão, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Bora sacudir. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love. As the leaves turn. Roberto Júnior e toda a galera do Flamengo aqui na área, garoto! Davidson. As long as skies are blue. You act so innocent now. Super Pop. And so soon. E agora? When I met you in the sun. É pra sair do chão, E olha só, gente, pra galera que vai a destino Belém, passar o Círio Belém do Pará. Hoje, sexta-feira, tem Pop Live lá no Portal Shows do Guamá, hein? Tá todo mundo convidado, garoto! Vai, vai, vai! I met you in the sun. As the leaves turn brown, and we could be together, babe, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you light so soon. E quem tem fé na Nossa Senhora, bota a mãozinha pra cima, bota pra cima e sai do chão. DJ Davidson. Já. Tô todos os caçafarra também aqui no Lajinho com a gente, mandando ver. Bora, meus caçafarra! É pra ir doidar! Mulheres, vai, quero ver. Nossa equipe de seguranças aí, rapidinho. Aqui, próximo ao comando, só pra amenizar, tá legal? Equipe de seguranças aí, rapidinho. Bom dia. Pronto, equipe de seguranças aí, eficiente, já amenizando tudo, acalmando a galera. Porque a festa vai até altas horas e a galera tá afim de curtir, meu irmão. Maestro, DJ Davidson, in the best set live. Só quem tá feliz aí, bota a mãozinha pra cima. Quem já sofreu por amor, bota a mãozinha pra cima. Quem já meteu chifre aí, bota a mãozinha pra cima. Só quem já levou um chifre também, bota a mãozinha pra cima. Quem sabe cantar essa aqui, canta. Vai, quero ver, são vocês. Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo. Fez o que fez e... Bora, meus moleque, top live aqui com a gente, meu irmão. Rompendo fronteiras, garoto. Você não merece 1% do amor que eu te dei. Vixe Maria. Jogou nossa história num poço sem fundo. Bora, meus caça-farra, pra cima, garoto. Destruí os sonhos que um dia sonhei. Quer saber? Palmas pra você. Você merece. Bate palma, bate palma. Jogue em cima. Agora você está aí de camarote. Eu bebendo gel. Você de bobeira sem ninguém na geladeira. Agora se extrai de camarote. Eu bebo. mandando bem, bora ver essa peguinha. Essa peguinha. Ei, não dorme na aula não, filho. Carnaval de Salvador tem safadão. Bloco Pirraça, circuito marrondinho. Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo. Fez o que fez, tem que pedir pra voltar. E o quê? E o quê? Você não merece. Alex da equipe, Spock, aqui com a gente, valeu meu brother. Jogou nossa história no poço sem fundo. Destruiu sonhos que um dia sonhei. Quer saber? Bate palma, vai. Quer saber? Palma pra você. Você merece. Irlanda e a Edivana, beijão pra vocês, meninas. Você está aí de camarote, eu bebendo gel. E agora? DJ Ricardo também aqui no ladinho. Uma resenha muito bacana com o DJ Valdinja, meu irmão. Pode crer, garoto. Toda a equipe chora quando escapole, meu irmão. Estão aqui, aqui só é alegria, bora. Olha a vaquejada! É da vaquejada pro bar, do bar para o motel. Boiado eu sou carrasco, na cama eu sou cruel. Fiscal bem geladinha e o bolso cheio de dinheiro. Galera fica doida na balada do vaqueiro. Chama a nação! Tu, tu, tu, tu, tu. Mandei lavar meu carro, regulei meu paredão, separei meu canário, parti do milhão. Peguei a minha cena, esporado no chicote, coloquei os camaros lá em cima do rebote. Já comprei a bebida, convidei a mulherada, chegou fim de semana, eu vou partir pra vaquejada. Vamos juntos então, garoto, vai! É da vaquejada pro bar, do bar para o boquete, tá boiado, eu sou carrasco. O aniversário da Big, 22 anos de puro sucesso, e a gente aqui fazendo a alegria da galera. Família Brevense, bom demais estar com vocês, viu? Ninguém se considera um safadão, vai cantar essa aqui, ó. Bebê é uma arte, pega esse mais fácil, beijar na boca é moda, ser fiel é foda. Bebê é uma arte, pega esse mais fácil, beijar na boca é moda. E se a bebida, e a bebida te complica, o seu namoro te prejudica, sai dessa vida, descomplica, ninguém se amarra, porque alguém terminou, se não ninguém morre de amor. Hoje todo mundo vai beber. Hoje eu vou beber. Daniel Motos. Hoje eu vou beber. Rogério Corfino. Sempre filanda, minha catraca gira. Se tu sente saudade, então vai pro final da fila. Sempre filanda, minha catraca gira. Se tu sente saudade, então vai pro final da fila. Bebê é uma arte, pega esse faz parte. Beija na boca é moda, ser fiel é foda. Bebê é uma arte, pega esse faz parte. Beija na boca é moda. E o meu parceiro DJ Miduca Digital tá aqui pela retaguarda também com a gente, dando apoio total. Obrigado, viu, Miduca? Sai dessa vida, descomplica, ninguém se amarra, porque alguém terminou, se mundo ninguém morre de amor. Hoje eu vou beber. Hoje eu vou beber. Olha a rasteirinha, rasteirinha, rasteirinha, rasteirinha, rasteirinha, rasteirinha, rasteirinha, rasteirinha. No swing, vai no swing, no swing, no swing, assim, assim, assim. sensualizar. Aham, novinho, eu vou sentar. Vem devagarinho, agora eu vou empinar. Rebolo gostoso pra você gamar. Com dedo na boca, vou sensualizar. Sensualiza, vai. Agacho, eu sento, eu quico, quico. Agacho, quica, quica, quica, quica, quico. Aham, agacho, eu sento, eu quico. Faço movimentos pra te alucinar. DJ Davidson. Daquele jeitinho, vem com MC Suzy, você vai gostar. Novinho, eu vou sentar. Bem devagarinho, agora eu vou empinar. Rebolo gostoso pra você gamar. Com dedo na boca, vou sensualizar. Aham, novinho, eu vou sentar. Bem devagarinho, agora eu vou empinar. Rebolo gostoso pra você gamar. Com dedo na boca, vou sensualizar. Aham. Vai começar o funk! As novinhas tão sensacional! Sensacional! Ah. Vai novinha! Vai novinha, vai descendo, vai descendo! Vai gostoso, abre a minha lega! Subindo, vai, chaposé! Sendo gostoso, abre a minha lega! Só que tá gostoso, tá sensacional! Isso, novinha! Isso, isso! Isso. As novinhas tão sensacionais. As novinhas tão sensacionais. Descendo gostoso. Deixa aí. Eu vou passar sério. Assim, assim. Eu vou trazer você pra mim. Você, você. Então, então. Martelo, martelo. Tio Círio, tem mais um convite pra vocês, ó, sábado, Super Pop Live na Metrópole City Hall, a casa top de Belém, a gente vai estar por lá fazendo uma grande onda pra galera do Domingão, vamos até o Palmeiraço, Super Pop, Banda Cheiro Verde, AR15, Mega Príncipe Negro, vai ser bom demais, festão do Círio, Domingão, hein, Palmeiraço na Cidade Velha. Já na segunda-feira, vamos estar no Pompilho Acústico. Vai ser bom demais, garoto. Bora puxar uma da antiga pra galera curtir assim, assim, ó. Mãozinha pra cima, joga, na palma da mão, na palma da mão, na palma. Só quem tá feliz bate na palminha, vai. Joga a mão pra cima, todo mundo. Tem mulher roleira aí. Mas quando já? Eu quero ver. Tem mulher roleira aí. Tu é doido, é? Agora é o seguinte. Alô, Zé Fini, prostituto! Agora eu vou cantar pras mulheres roleiras, tá ok? Cadê o grito das gostosas? Cadê o grito das gostosas? Cadê o grito das sinceras? Eita, meu Deus do céu, me engana que eu gosto. Nosso parceiro David, vai sair Belém curtindo o Pop Live também. Valeu, David, você e toda a equipe, garoto. Acabei na manseca, ô mulher roteira, ô mulher roteira, diferente das outras, eles estão dormindo. Já pegou como o quê? Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Irlana e Edvana aqui com a gente no ladinho. Beijão pra vocês, meninas. Tamo junto e misturado, meu irmão. Alô, Fernandinho. Fernandinha, aqui com a gente. Alô, Fernandinha, beijão pra você também. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Ô, mulher roleira. Joga a mão em cima, todo mundo, joga a mão em cima. Joga a mão pra cima, cadê, cadê? E agora? E joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Torcida do Papão, torcida do Leão. Vai jogando! DJ Davidson. Maestro. DJ Davidson. Virando as batidas. E você não para de dançar, dançar. Assim! Oh, oh, oh, oh, oh. Pra dançar agarradinho, coladinho, gostosinho. E yeah. A galera vai dançando assim. Eu te amei de verdade, mas você não acreditou em mim. Hoje vivi com uma outra que te engana e pra você não tá nem aí. Gira, bundão! Se tivesse o poder de voltar. Mundão velho sem porteira. Gira, mundão, só pro seu coração. Não ligue pra mim pra pedir perdão. Me arrisquei, te amei, não me valorizou. Eu sofri por essa Davidson. Gira, mundão, só pro seu coração. Não ligue pra mim pra pedir perdão. Me arrisquei, te amei, não me valeu, Jorginho! Eu sou. Valeu, meu amigo Michael! Obrigado pelo convite, pelo carinho de vocês, pela recepção 07. Aqui na Big Bug, meu irmão. Que aniversário que vai ficar na história. Yeah, eu te amei de verdade, mas você não acreditou em mim. Pra dançar, vai. Hoje vivi com uma outra que te engana e pra você não tá nem aí. Se tivesse o poder de voltar. Gira, mundão, só pro seu coração. DJ Ricardo, aqui de breve, também tá com a gente. Firme e forte, obrigado, maninho. Não me valorizou. Eu sofri por essa paixão. Gira, mundão, só pro seu coração. Não ligue pra mim, me perdão. Banda 007. Pode ficar aqui, sou eu quem vou partir. O que a gente construiu não é preciso dividir. Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas, mas o amor é longe disso. Precisamos de um tempo. Sabe canta! E o quê? Que que bonito, meu irmão. Por você eu vivo e morro, mas essa casa eu só vou. O Alex, o Ayrton da equipe Spock aqui do ladinho, mandando ver, garoto. Obrigado pelo carinho, maninho. Amanhã a gente se acertar, tudo bem. Mas se a gente não voltar, posso beber, posso chorar e até ficar no soro. Mas essa casa eu só vou levar, meu violão e o nosso cachorro. Oh, oh, oh, oh, oh. Banda Zero. Cheguei em frente ao portão. Meu cachorro me sorriu latindo. Os manos da Inter aniversariando também hoje. O Jean, o Leandro, os manos da atividade sempre curtindo o som da Big, meu irmão. Eles não poderiam faltar essa de maneira, jeito algum. Estão aqui na área com a gente. Tudo estava igual como era antes. Essa o Jorginho dá muito valor, meu irmão. Quase nada se mudou. Segura o coração, Jorginho. Acho que só eu mesmo mudei. Eu voltei. Davidson. Eu voltei. Agora pra ficar. Porque aqui. Aqui é meu lugar. Eu voltei pras coisas que eu deixei. Nossa amiga Grazi tá no berço hoje comemorando também juntinho aqui com a Big. Parabéns, viu, Grazi? A Elô também aí, 50 tons. Pode crer. Beijo pra vocês, meninas. Devagar. Mas deixei a Pompeu, Fabiano, João, Henrique e toda a galera da Vila, da Barca, lá de Belém também aqui com a gente. Fazendo a presença, marcando presença com a gente, né? Nossos moleque top live também estão na área, garoto. Meu retrato ainda na parede. Meio amarelado pelo tempo. Como perguntar por onde andei? É parceiro do Marquinha, parceiro nosso, meu irmão. Pode crer, garoto. Galera já confirmando a presença. Logo mais no Portal Shows com o Pop Live, meu irmão. Vai ser bom demais. Live. Aí tá todo mundo no ninho. Ninho Live. Live, live. Aqui é o meu lugar. Eu vou ter pras coisas que eu deixei. Pra tocar no coração da galera. Primeiro instante, vi que era amor. No momento em que a gente se encontrou. No segundo instante, vi que era você. Já te amo tanto sem te conhecer. E agora? É que nos meus sonhos você é linda. Pessoalmente é mais linda ainda. Nosso amor veio de outras vidas. Eu vou te amar nas outras vidas que virão. É que você nasceu pra ser minha. Vamos dividir uma casinha. Numa cama dormir de coxinha. Deus abençoou a nossa união. E os anjos cantam nosso amor. Olha o coro. E os anjos cantam nosso amor. O maestro. Maestro. gente vai acelerar mais um pouquinho os BPMs, as batidas por minuto, pra galera viajar. E agora nas marcantes, segura aí que eu quero ver. De marcante agora, vai! Davidson, Davidson, Davidson, Davidson. Lembra daquele amor que te dei? Hoje eu guardo. Já esqueceu do que te falei? Como dói? Você me deixou só outra vez. E não teve dó. Eu quero te dizer como estou. Não dá mais. Eu carrego comigo essa dor que você deixou. Seu nome em meu peito guardei como uma prova desse amor. E olha só, gente, o aniversário da Big vai se estender lá pro Jumbinho também, viu? Sábado e domingo tá todo mundo convidado. Olha o Jumbinho, vai ter muita onda pra galera. O Valdinja também vai detonar por lá. Tem mais DJs convidados, viu? E você é o convidado também, todo especial. Vai sair a continuação do aniversário aqui da Big. É mais uma marca. Banda, banda, os Brothers. A mais. Pega o Pescador Naldo, o homem da Dourada Gigante, tá aqui com a gente mandando ver, garoto. Ele gosta é dessa aqui que ele falou, Valinja! É marcante, garoto! Alô, GDA! Cumprido, cabeleireiro também tá aqui com a gente, o cara que faz a cabeça aí do Valinja. Valeu, Cumprido! Olha o nosso amigo Neguinho, ele e o meu xará Davidson, vão estar no Pop Live logo mais, meu irmão, lá no Portal Shows. Já, Ricardo? Vai assim, garoto, relembrando. É com meu parceiro Negão da GDA, tá no berço hoje, da próxima vez tu me convida, Negão. Tudo que a gente viveu são motivos pra sonhar. E eu me encontro só, penso em você olhando o mar. Sua risa a me tocar, como se fosse os carinhos seus. As ondas são os seus sussurros na hora do amor. E eu? Eu me vejo assim, só pensando em você, amor. Vendo Romérito, urgência. Ah não, ele tá lá no Vaduz, né? Alô, Romérito! Ele tá curtindo de montão as marcantes. Ele dá valor, meu irmão. Vem pra mim. Está tão frio aqui. Aqui não, tá mais ou menos. Próximo sábado, DJ Ricardo Edielson, lá no Juvinos, meu irmão, vai ser bom demais, hein? Pode crer! Eu preciso desse amor. Harry Solpedos, é sucesso. Marcante, vamos rolando, a galera vai lembrando de alguns momentos que se passaram. E a gente com certeza vai detonando literalmente as melhores pra galera viajar. Aqui no Big, aniversário da Big! Com ele, Davidson. E o meu amigo Valinja. Banda R15, disparando o sucesso. Quando te conheci, logo me apaixonei. Não consegui. Paulinho Pescador! O Magrão Cabeleireiro também tá aqui com a gente, doidando tudo, garoto! Que tomou conta do meu ser. Em um segundo consigo te esquecer. Te desejo além do prazer. Meu amor, sou louco por você. DJ Robson, abraçando com muito carinho o DJ Valninja, o cara que comanda as marcantes do Marajó. Por favor, me diga onde estás, o meu coração chama por você, eu preciso tanto te amar. Chamar, chamar, curtindo a brisa do mar, o teu beijo me faz... Meu parceiro particular, DJ Viduga Digital, acompanhando de perto aqui o show live do Maestro, valeu Viduga! Maestro, DJ Davidson. GDA também tá aí com a gente, alô Negão! Parabéns, maninho! Se tocar, te abraçar, te dar carinho e te amar. Você não vai chorar, eu prometo. Queria poder te falar de uma paixão, de um coração que tanto chora. As pessoas arrumam jeito, uma maneira de poder te falar que amar você e quer você pra toda vida. E te dizer que não consegue, fica só. Queria poder te falar, eu amo você. Quero você aqui agora, agora, agora. DJ Davidson. E aí, DJ Davidson? Foi na primeira, foi? A primeira vez que te encontrei foi como um sonho. O amor nasceu e logo por você me apaixonei. Foi bom demais até você dizer-me adeus. Sofri demais, amor. A gente também, Maurinja! Juntos vivemos esse grande amor. E o quê? Não faz assim. Eu prometo amar-te, ser só sua amor. Volte pra mim, não logo a nave esconde. Te encontrei, não posso mais viver sem você aqui. Meu grande nosso parceiro Jorginho, um homem que rasga dinheiro, meu irmão. Eita, Jorginho danado! E agora? Olha o amor, olha o amor! Agora, à primeira vista, parece que foi tudo tão intenso. Quero tanto te amar. Seu amigo Jean, tá no Pessoas comemorando seu aniversário, juntinho com o aniversário da Big Burg, 22 anos de puro sucesso, alô Jean, parabéns também maninho, saúde garoto. Já passando pra galera. lembrando que hoje a festa vai até 3h30, meu irmão. Então bora curtir que ainda tem muita lenha pra queimar, garoto. Os lábios tão vermelhos. Os lábios. Lábios tão bonitos. É o amor. Eu não posso esquecer os lábios. Um quarto fechado. Eu não paro de pensar em você. Eu não posso esquecer os lábios. O amor. O amor. Meu amor. Bruno e Trio. Como é mesmo, Mané? Bruno e Trio. Agora. Azevedo também curtindo aqui de Mondão, aniversário da Big. Porque não me diz o teu nome? Eu quero te amar e ser feliz. E dizer: Pesca do Naldo, o Magrão Cabeleireiro. Tá todo mundo curtindo com a gente, Maurinho já. Porque me abandonou. Quem sabe canta, canta, vai. Se foi, me deixou aqui. Amigo Gustavo, também o Antônio, José Roberto, aqui com a gente mandando ver, garoto! E o quê? A galera da Valor, da Valor! Ah, se você soubesse o tanto que te amei, teria dado mais valor a Toda a galera da Vila da Barca também aqui com a gente. Obrigado pelo carinho. Logo mais vão estar com a gente lá no Pop Live. No portal, irmão, esse é bom demais. Live. É live na veia. Novo Super Pop. Hoje. Super Pop Live Mega Príncipe, Cheiro Verde R15. E vai ser bom demais, meu irmão. Domingão do Círio vai ser assim. Machuca, maestro. Maestro, DJ Davidson. Mas por quê? Sei que foi tudo engano. Ai, ai, ai, ai, deixa eu te falar. Me dá só uma chance pra recomeçar. Quantos planos? Pena que a gente se perdeu. Ai, ai, ai, ai, eu te machuquei. Você me desprezou e o nosso amor morreu. E o quê? Você quis assim. Eu te dei o meu carinho e o meu amor. Você me magoou. Não vale a pena te entregar meu coração. Não dá pra viver sem ti. Pede mais uma, mais uma, mais uma, vai. Mais uma chance, vai. No nosso romance. Vai ser mais um lance. Desses que tem, vai. Me sinto tão sozinho. Precisando de você. Amor sem tempo. Olha os moleque top live. Viva até morrer. Valeu, rapaziada, pelo carinho. Maestro, DJ Davidson, in the best set live. E a gente já chegando à reta final. Vamos fazer assim pra terminar bonito hoje aqui na Big. Já agradecendo com todo carinho todas as pessoas que vieram hoje parabenizar aqui essa casa de shows, que é referência na Ilha do Marajó, mais precisamente aqui em Breves. Parabéns, Big Bug, 22 anos! E a gente tá junto e misturado. Valeu, meu amigo Jorginho, valeu, Michael! É reta final, final! Na janela, fica sempre a me olhar. Agora que a galera começou a beber, Jorge. Meu amor. Com essas aí, meu irmão. Pra ela, até de manhã. O meu calor. Vou dar pouquinho pra ela. Só pra ela. Só pra ela. É só dela. É só dela. Só pra ela. Só pra obrigado, meus moleque top live. Eu aguardo vocês lá no portal daqui a pouquinho, viu, maninho? A menina da janela. Fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. O meu amor. Dá meu carinho pra ela. O meu calor. Vou dar todinho pra ela. Só pra ela. Só pra ela. Obrigado, meu parceiro DJ Ricardo. Valeu, maninho! Por tudo mesmo, viu, garoto? Irley, valeu também! DJ Biduga Digital, aqui pela retaguarda. Obrigado, maninho, também pelo carinho. nosso amigo pescador, Naldo. É de Sony, tá aqui com a gente. Obrigado, Naldo. Comandante Daniel também tá na área. Toda essa galera, meu irmão. Em companhia do DJ Valinho. Já, já. Com vocês hoje nessa noite maravilhosa de aniversário da Miri. Os nossos moleque top live também, muito obrigado pelo carinho, pela fronteira. Partiu, né? Belém, pode crer. Atenção, nosso equipe de segurança aqui atrás, com urgência. Só pra amenizar. É que é briga de mulher, deve ser pelo Ricardo. Minha Cinderela, mundo encantado por ti. Minha Cinderela, mundo encantado por ti. Minha Cinderela, mundo encantado por ti. Ah, pelo gordinho gostoso, é o Val Ninja. Eita, danado, meu irmão. Bora dividir. O seu encanto não se desmanchou, Cinderela sou eu. Na noite do baile você me deixou, não se despediu. O seu encanto não se desmanchou, Cinderela sou eu. Seu olhar me encantou, fez meu mundo um mundo seu. De verdade! E a galera vai viajando nesse finalzinho! Aniversário da vida! Essa é a nossa saideira, viu, gente? Obrigado de coração às pessoas que estiveram com a gente até agora, no finalzinho. Com todos aí na santa paz de Deus. E a gente vai ficando por aqui. Essa aqui é a saideira. Valeu, obrigado com todo carinho a todos vocês. Égua, sábado tem um patarrão lá no Jupigos, né? Que é doido, meu irmão. Acho que eu venho aqui pra me ganhar essa parada. É um sorteio pra galera, patarrão! Vou te procurar. Ah, eu vou ninja? Seja onde for, e ao te encontrar, falarei do meu amor, que é quente como o sol do meu. Obrigado, gente! Saideira! Saideira! Gente, vou com Deus aí, até a próxima, tá legal? Obrigado, meu amigo Jorginho, obrigado, meu amigo Maicon, valeu, meu amigo Valdija, valeu, meu parceiro DJ Ricardo, e até a próxima, valeu, gente!